você. Ouve a rádio das melhores músicas. Cidade. You know, I still can't figure out what it is that reminds me of. But it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca that has many things in common with your program. Has tuned into your program today because of the Strokes. Hey, yo, man, all your fire stations, kiss these rappers, burn through molecules. It's possible, rocking you from your pores to your follicles. Drop it, your skills, bro. Eu acho que esse disco do Arsonius saiu aqui, não saiu não? Saiu, a trama lançou, chegou a lançar. Essa é a música Backdraft. Isso. Temporada. Um trabalho pra conseguir, quando acabei, eu tinha conseguido o disco, aí lançaram logo uma semana depois. Eu falei, pô. So MCs know that I go nuts cause I bring hernia pain. Female MCs always treat me like I'm varicose vein. Cause they don't want it. When it's simple, I break it down like enzymes. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Alô, rapaziada, aqui é o de Crow, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. It's amazing what be coming out the projects like suburban families cleaning out their hallway closets. Vou falar, o Demi, dá só um pouquinho de retorno pra mim aqui no fone, por favor, aqui, minha beleza. Bernardo, bom, nós estamos com o Benegão aqui colorindo o programa da gente. Bernardo e a banda Seletores de Frequência estarão no palco do Odisseia sexta-feira agora na comemoração de um ano do programa da gente. Você que tem circulado pra lá e pra cá e periga não estar aqui durante o Team Festival, para... Tá beleza. Tá fazendo a conexão Boston, tô Chicago. Tem um clima aqui meio erótico aqui. No... periga não estar aqui. Quando você viaja, você dá uma sintonizada em rádio, assim, pra ver o que tá circulando por lá, pelas... Às vezes sim, tipo... Pô, vários lugares, cara. Eu sempre peço quando tá nas vans, sempre peço pra botar nas rádios e tal. Você que andou ali pela Península Ibérica ali, Espanha, não sei o que, tá forte ali. Acho que foi meio que demais, né? Me dá só uma baixadinha. É, beleza. Como é que são as rádios ali? Portugal, Espanha? Então, essa rádio Antena 3, cara, é uma rádio, pô, muito, muito maneira, cara. Esse cara aqui, por exemplo, a gente... sei lá, quando rolou esse festival que o Planet tocou, chama Vila de Mouros. É um festival também que uma galera já tocou, é grande e tal. E daí o Sepultura tocou, foi Trick, Public Enemy, pô. Eu acabei cantando a música com os malucos, conheci os caras do Public Enemy, os caras me chamaram pra cantar Fight the Power junto com ele, quase chorei do coração, foi uma doideira. E meu irmão, resultado da parada é que assim, eles transmitiram o festival inteiro. Pela rádio, só com o festival inteiro, porque essas paradas, mesmo aí, a cultura musical vai pro outro nível, né, cara? Essa parada mesmo, quando eu cantei junto com os caras, foi transmitida pra Portugal inteiro. Só. Mas, por exemplo, você chegou lá na Lusitânia e sintonizou essa rádio. O que você pode ouvir ali de interessante? Então, você ouve, tipo, as paradas estão rolando. Ouve um Assonis assim, por exemplo? Ouve. Não, Assonis não, mas tipo. Mas ouve. Tem outras coisas que dá pra ouvir. Dá pra ouvir um Jurassic 5. Dá pra ouvir umas paradas, assim. E é uma parada legal que esse cara, principalmente, que é considerado um dos maiores radialistas que tem lá, e assim, o Henrique Amaro, que é o cara que propôs essa coletânea aqui, Três Pistas, o maluco tem um programa chamado Lusofonia, só que é um dos caras que mais conhece de música brasileira moderna, assim, de... que eu já vi, assim, tipo, sei lá, um mês antes de lançar um disco aqui no Brasil, e já conhecia o disco lá, só que ele sabe tudo, conhece Vado, conhece Nação Zumbi, conhece tudo, sabe? Conhece muito mais do que a maioria da galera, sabe? Daqui, sabe? É uma doideira, assim. Os caras conhecem, tipo, sabe tudo que tá acontecendo aqui e tocam lá, sabe? As paradas. Depois a gente toca lá e fica mais tranquilo, assim. Isso aqui toca lá? Enxugando gelo, sua realidade segura pra um fiapo de cabelo, apego pelo tempo melhor. toca lá, toca. Tá bem? Não, não toca na rádio, tipo, geral, sacou? Tipo, não, claro. O programa desse maluco toca, sacou? Isso que é legal. E, tipo, é um programa que é um dos mais ouvidos lá, sacou? Mas tipo, que nem o teu, sacou? Tipo, é um programa específico dentro da rádio, tipo. Mas, por exemplo, eu tô falando isso porque, né, conforme nós comentamos aqui semana passada, o Vinícius Cantori, que mora há 11 anos no Nova York, foi 14 vezes ao Japão, e ele encontra o neguinho, amigo dele, coladaço, que não sabe quem tá morando lá. Exatamente, acho que o cara foi pra Jacarepaguá, até ficar em Jacarepaguá. Abriu uma pastelaria ali na Liberdade, não sei o que. Então, a gente não sabe o que acontece lá. Então, não, mas doideira. E como a cada ano que passa a música brasileira vem sendo mais e mais descoberta fora do Brasil, né? Aqui dentro a coisa não atingiu ainda. Não. A importância que as pessoas dão lá fora a... Pô, o Vinícius Cantori, que ninguém sabe onde é que ele tá, é o camarada que vai ser capa da Wire, meu. Pode crer. Seu Jorge. Pois é, o Seu Jorge é uma estrela internacional. É sinistro. Mas é... Então essa importância que eles dão à nossa música lá, a gente não percebe, a gente não sabe da existência dela, e a coisa tá acontecendo lá longe da gente. Não, é uma doideira, porque assim, quando a gente foi pra lá, a gente foi exatamente isso. A gente falou, bom, ninguém chamou a gente, falou, caramba, uma viagem maneiro. Vamos tocar pra 10 pessoas lá, mas você do caralho, viagem. E beleza, a gente chegou lá, de 2 mil pessoas no show, sacou? Ninguém conhecendo tudo, só galera de lá, sacou? Ninguém da Espanha, o maluco do Japão, cara, da BBC, comprou o disco, o cara falou, sou da BBC, gostei muito, falei, tá bom. Aí depois eu vi que entrou no programa da BBC mesmo, o cara era da BBC mesmo. Por aí vai. Mas esse, como diz Boris Kazoy, isto é uma vergonha. É isso. Mudanças no eixo terrestre, escassez de água, peixes com 3. E essa faixa 12, o que você selecionou pra gente? Essa aí, cara, ela tem tudo a ver com aquele papo que a gente tava falando sobre. Que a gente conhece as paradas dos últimos lançamentos, a gente tem isso, porque é uma falha mesmo, tipo, que é uma doideira, sacou? Tipo, a gente conhece os últimos lançamentos da Inglaterra, a gente não sabe as paradas que estão acontecendo do nosso lado aqui na Uruguai. No Uruguai, exatamente, na Venezuela, que é o maior caso disso. Essa banda que a gente tocou antes, é uma banda que rolou, tipo, de ska, chamada Desordem Público, eu conheci lá no Roskilde, sacou? Tivemos showzaço animal, todo mundo agitando. Ninguém já conhecia os caras, 16 discos, vários lançando, né? Os caras são tipo mega na Venezuela, grande pra caralho, tipo uma banda tamanho de um skunk lá, sei lá. Uhum. E que a gente nem faz ideia que existe, cara. E daí postou um maior somzão, big band, de metal e tudo. E daí eu tava conversando quando eu fui falar com o cara depois do show, eu falei, caramba, cara, show muito bom. Daí ele falou, eu conheço, sei que, não, sou bem negão, vou tocar. Pô, tem teu disco? Ele tinha meu disco, sacou? Eu fiquei com vergonha porque eu não tinha... Sacou? Eu não conhecia a parada do cara. Eu tenho um disco lançado solo, o cara tem meu disco, o cara tem 16 discos, eu não nem fazia ideia da parada. Isso aí. Meu. E daí, cara, resultado. Conversando com o baterista da banda, ele me arrumou o disco dessa banda que a gente vai tocar agora. E a gente ficava conversando exatamente sobre isso. Falando como parece que é tão mais longe, tipo, pra gente, a América Latina. Do que a Europa, sacou? Uma doideira, isso é uma loucura total. E daí, e resultado que... Aqui, essa turma aqui é da Venezuela? Venezuela também, lançado pelo selo do Mad Professor, Ariva, e masterizado por ele mesmo, e o cara lá me arrumou e falou, meu irmão, depende da gente mesmo acabar com esse negócio, que é realmente ridículo. Então o Ronquinho tá aqui, hein? Tamo nessa. que despierto y al acostarme doy las gracias por todo lo hecho. Diretamente da Venezuela, hein, Bernardo? Papa Chante é o nome dessa banda. E é muito, pô, é muito louco nessa parada. Tipo, eu já tava falando sobre isso. É uma das bandas que, quer dizer, a banda, certamente, que fez mais conexão. Se a gente conhece alguma coisa da América Latina, deve muito Paralamas, que, pô, os caras foram buscar, né? Tipo, buscar vários paradas na Argentina e se meteram pra fazer as paradas também pela América do Sul, né? Que essa parada é muito doida, que nem a gente tá falando. O Plant já foi pra, pô, Tóquio, Nova York, tocando tudo que é lugar. O Seletores, em vários lugares da Europa também, mas nunca foi pra. Nem o Plant, nem o Seletores foi pra nenhum lugar da América do Sul, sabe? Isso é louco. Isso é uma louquice. É uma loucura, pô, loucura total, sabe? Falha. Tipo, falha nossa. Mas não chega nenhum convite assim? Cara, não chega muito, mas também porque ninguém também não busca muito, sacou? É muito, tipo, o nego tem que se dar uma. A gente mesmo, tipo, a gente tá nessa missão, vamos ver se no próximo disco a gente vai se larga mais pro lado de cá mesmo, sacou? Porque, pô, a galera é afinzona e é muito doido que o contrário não rola, né? Tipo, os caras são amarradão em tudo que é parada do Brasil, sacou? E a gente, tipo, esse cara aí. Já que a gente tá com um passaporte carimbado para vários lugares do globo terrestre, o que é bacana pra caramba, e o Ronca Ronca está aqui para isso também, né? E a emoção já circulou forte aqui no programa. Pode crer. Você vai ver o Paul Jam? Hã? Vai ver o Paul Jam quando ele aparecer por aqui? Vai ter? Vai, em dezembro você vai, Demi? Ih, caralho. O Ed Vedder é danado, aquele garoto, né? O Paul Jam. Eu tava pensando que era o Paul Weller do The Jam. Puta que parelho! É o Pearl Jam. O Pearl Jam vem aí, né? Pode crer. É mais gosta? Eu quero ver, Tem coisa que eu gosto pra caramba do Pearl Jam, cara. Agora olha aqui, ó. Eles juntaram aquela mais com o Neil Young também. Olha quem canta isso aqui, ó. Moments cannot stay. licença. Essa é uma reunião espetacular de Ed Vedder, o cantor do Pearl Jam, com os Rafa Teixeira, né? Um dos principais nomes da música fora das fronteiras brasileiras, né? Já que a gente tá falando em passaporte. É verdade. Isso aqui pertence à trilha do filme Dead Man Walking. Tem Bruce Springsteen, Johnny Cash, Susana Vega, nos Rafa Teixeira com Ed Vedder, Tom Waits, Michelle Schacht, Patti Smith. Só sinistro. De cortar o coração. Caraca, esse filme, né? Maluco. Esse é o vocalista do Pearl Jam, cara. O Ed Vedder, vem aí, cara. Valeu. Essas coisas é que, pra, na minha opinião, apontam isso, o que é isso. Uma abóbora, o que é um paralelepípedo. É verdade, né, é verdade, é verdade. O camarada verdade. Como ele, que faz uma gravação dessa com o Rafa Teixeira, que não tá mais com a gente, né? É verdade. Ele tá anos-luz de distância de um monte de boco-moco que tem aí, né, meu amigo? Exatamente. Naquela área ali, de... Naquela área mesmo. É verdade, é verdade. É, cara. Verdade. O cara tá esperando um tempão, assim como a Renatinha, que tá nervosa aqui. É. A promoção continua no ar, cara, são aí, o Demi. 1:31. Ainda tem 2h30 de programa? vou invadir. Pô, achei que eram 3, cara. 2221-029, liga aí, dá um toque. Fica com vergonha, não. E o site? www.radiocidade.fm. À direita, o cliquezinho do Ronca Ronca, valendo a derradeira promoção para festa sexta-feira, participação de Benegão e Seletor de Frequência, distribuição do CD do Bloco Party, uma desorientação total no Teatro Odisseia. Então a gente quer saber exatamente qual a couve, qual a música que você gosta muito, que não pertence à autoria do Benegão e dos Seletores de Frequência, que você gostaria de ver a banda tocar. Conforme ele disse aqui, dependendo do pedido, pode ser. Se for tranquilo, sexta, Você viu ali a primeira leva de. Pode crer, vários clássicos. Vários clássicos, né, meu amigo? Então, nós vamos sortear 2 duplos aqui e pela internet, que vale até meia-noite de amanhã, 4 ingressinhos duplos para o embalo sexta-feira, né, cara? Tem um Bruce Springsteen aqui, The Boss, né? É. Esse filme é de cortar, né? É chegada no Bruce Springsteen, Bernardo? Só que. The pale horse coming. Aí a vozinha continua, né? Tá ligado? Ah, é, entrou agora. Entrou agora não, já tá aí há muito tempo. Já tá um tempo. Comentando aí. Tá assim, depois eu fui. E a Renatinha aqui. Falar em emoção, tá preparado, Bernardo? Acho que é a primeira vez que você tem esse. Você chega aqui nesse. Vai mandar isso aqui? Pô. Mas isso aqui é antecedido por isso aqui. Isso, que é um clássico. Tá preparado? Porra, preparado, cara. Eu ouvi muito isso vários anos. As canções inesquecíveis. Oi, I put a spell on you. Because of my cidade. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No put me down. You things you do. fell on you. Canções inesquecíveis. A música é foda. É, e aí a sensação, Bernardo, de ter uma canção inesquecível ejaculada assim para o Cone Sul de uma maneira tão linda, cara? Pô, meu irmão, é uma emoção muito forte. Puta que pariu. Pô, essa música aí pra mim é das top 10 da minha vida, entre as 10 músicas que eu acho mais foda de todos os tempos que eu já ouvi na vida. Screaming Jay Hawkins, espetacular, I Put a Spell on You. Essa original é Put a Spell on You. E de forma muito brilhante ela ilustra um filme do Jarmusch, né? É, O Estranho no Paraíso, começa e acaba com ela, tipo, é muito clássico essa parada. E ele tirou o Screaming Jay Hawkins do fundo do poço, né? Ali isso. Ele deu uma respirada, deve ter comido um sanduíche, assim, no dia, isso. Né? Não sei o quê. Agora, mais uma dessas coincidências, assim como eu trouxe o Death Entertainment com o Morrissey e Chico Bernardo, já vinham com a canção com o Jam pra mostrar aqui. Coincidentemente, eu trouxe essa mesma música em outra interpretação. Ow! conforme a gente sempre anuncia aqui no Ronquinha, da Amanda Gala seria uma excelente atração pro Team Seria, Festival. Seria. Aí está ela em pé trepando I Put a Spell on You. E conforme o Bernardo falou, screaming mais que o Jay Hawkins, né? Que já screaming a Vera. É. Conhecia essa versão? Não conhecia, cara, não conhecia. Eu conhecia a Danina Simone, que, pô, clássico, pô. Que ficou tão clássico com ela que nego até na biografia dela, na biografia dela deu o nome I Put a Spell on You, né? Sim, esse é um disco chamado The Singer e é apenas voz e violão. Se eu não me engano, esse disco é apenas voz e violão. Vamos partir aqui pra soltar e vir. Não, e o famoso dizer. Pianinho. É só voz e violão. É, voz e violão. Piano e voz. Desorientation, né? Voz e violão é coisa do Emerson Nogueira, né? Caraca, maluco, eu vi um negócio. Puta que pariu. Eu vi uma caixa, uma lata, tipo Public Image Limited, Second Edition do Emerson Nogueira, cara. Já viu isso, Daniel? Aonde vamos parar, né, cara? Hein? Aonde vamos parar? Já viu essa parada? Deus me livre, não. Lata não, mesmo? Lata. Não, não, não vi nem quero ver. Deve ter o quê ali? Uns 8 CDs, todos gravados ao vivo. Voz e violão, né? O clima, né? Bacana, né? Jukebox. Young hustlers, stand up. We graft all the fam, non-stop. UK what? There'll be a patchy there from ourselves. You hear me? I'm saying, yo, as a hustle in the city for a paper stack. Yeah. Lord knows I got the devil on my back. It's a call when I gotta stay on track. Dog eat dog, others gain if you lack. In the LD and what I learned to attract. Glad though, I can show you where it's at. First things first, get a flat and a flat. Next start, get a black hoodie and a hat. Living in the big brother camera's view. Keep an eye out for the wears in blue. Straight 5 years getting caught, that's you. Sitting in the cell still wondering who. Can't keep quiet, you're on a diet. Mashed potatoes, cauliflower and stew. Pissed off with not a lot to do. And the world on the street don't ever seem new. And none of it don't ever seem true. Endless hype, who do you believe? Will it relieve the loneliness at night? Remain deceived if you're convinced it might. You know full well what the streets are like. Few more mercs, couple more rangers. Other than that, not a lot else changes. Sky looks grey in London City. We stay grafting cause we're gritty. Hustle, hustle constantly. Hustle, hustle constantly. Sky looks grey in London City. We stay grafting cause we're gritty. Hustle constantly. Hustle, hustle constantly. Hey, I used to throw money up against the wall. Never did wanna play hopscotch. Now I'm Penny Hill parking laughing cause I'm dark in a white man's cotch. I've been doing this since Tabak Watch. IG, I draw anywhere in my face. Invading my space, so I bring on the star. Bring on the star, watch. By the end of the hours of the clock, I'll end your days. You'll think I'm crazy when I give you the midnight rock. End of sentence, full stop. Now, what you gonna say about that? I put all your plans in the knot. Make you put all your minds on the spot. I'm probably everything that you're not. I'm totally mad, you've lost the plot to evil. Consider getting me got. Carried off to a hospital, blocking shock on the table. Ready to operate, never mate. I dictate and delegate. Who's heavyweight? I'm king of the ring. Make moves in any state, LD, and we do our thing. Sky looks grey in London City. We stay grafting cause we're gritty. Hustle constantly. Yeah. Sky looks grey in London City. We stay grafting cause we're gritty. Hustle constantly. That rap, yeah, you're that rap. Young hustlers, London City, stand up, LDN. They know us in the world, you know what time it is. No, I swear to you, it ain't all teacups. Nah, red telephone boxes, bucking up by the system. Nah, man, I'm showing you it's gritty out here. Yeah, man. You're gonna know, you're gonna understand. You get me? It's Dizzy Rascal, solo. Yo, I'm here, what? You know get what out UK, stand up. Guy, I'm saying, Dizzy Ross gives a bell or something. I'm a brat, swear to you. We'll be right back. ser uma das estrelas também do Team Festival. O cidadão londrino Dizzy Rascal, em seu último disco Showtime, nós ouvimos a música Grafton. Vamos aproveitar o Dizzy Rascal aqui ao fundo para agradecer. Quatro cartas maravilhosas que chegaram hoje. Renata leu, inclusive, ficou empolgada. Agradecer ao Paulo José Santos, de Jacarepaguá, ao Evilásio Neto, de Teresópolis, o Francisco Almeida, aqui do Leme, e o nosso companheiro, o Xará Maurício, que mora na Tijuca, que mandou aquela carta espetacular, né? Toda ilustradinha, toda desenhadinha. Hein, Bernardo? O cara, a especialidade dele é escrever à mão, mas com um ritmo, com um groove todo especial. Olha a carta que o cara mandou hoje, cara. Caralho, maneiro pra caramba, hein, cara. Agora lê, tenta ler. O negócio é começar a ler. Vê se você consegue seguir as linhas, cara. Isso aí é coisa de maluca. Meu irmão, esse cara é genial, vou te dizer. É que tu não viu a outra. Depois tu entra no site do Ronco a Ronco e vê a carta do... Caramba. Caboclinho mandou. Maluco, pô. Enfim, cartas... Estilo de gentileza, Totó. Gentileza. É, gentileza mesmo. Gentileza tonto, né? Isso. Gentileza tonto. O que a gente conhece, a linha é reta, né? Isso aqui. Pode crer, né? Tem uma ondulação, né? É. Enfim, cartas sensacionais. Aproveitar para passar mais uma vez, né? Mais uma vez uma ova, porque eu falo muito pouco o endereço aqui da rádio para quem quiser mandar uma carta legal como essas que chegaram hoje. Você pode mandar pro programa Ronca Ronca, Rádio Cidade, Avenida Presidente Vargas, 435, 20º andar, Rio de Janeiro, centro, o CEP 20071003. CEP 20071003. Rádio Cidade, programa Ronca Ronca, Avenida Presidente Vargas, 435, 20º andar, para a sua mensagem chegar como ele for. Dizzy Rascal. Bom, a promoção pelo telefone já acabou, né? Renata tá nervosa aqui, tá menstruada, eu acho. A promoção vale até meio-dia de amanhã. Pela internet, tem site essa bodega aqui? www.radiocidade.fm. À direita, o botãozinho do Ronca Ronca, a gente quer saber qual a couve que você gostaria de ouvir com o Benegão, seletor de frequência live, em cima de um palco. Vale até meio-dia de amanhã essa promoção. Nós vamos dar os dois felizardos que faturaram aqui, e pela internet são quatro ingressos duplos. E a partir dessa semana, provavelmente a partir de amanhã, terça-feira, toda a rapaziada que foi conectada, que participou e que não foi conectada pela resposta da promoção, ganhou, não sei o que, vai ser a partir de terça-feira, quarta-feira no máximo, todo mundo já está devidamente informado. Animal. Bernardo, Tony Allen. Pô, muito bom, cara. Eu tô aqui no efeito Dizzy Rascal aqui. Muito bom. Pô, cara, Tony Allen é um dos mestres, né? Príncipe mundial da bateria. O cara que inventou o Afrobeat, pô, junto com o Fela Kuti, né? Era baterista e maestro do Fela Kuti. E a gente vai ver um som dele, do último disco dele que ele gravou. Que é muito doida a história dele, que ele tava... Ele passou um tempo, tipo, perdidão, tipo, virou mendigo na França, do Deus total, ninguém, tipo... Bonavista, sou chocou. É, total. Acharam o maluco lá, falou, pô, tá com o Tony Allen, não sei o quê, pô. Botaram o cara no estúdio novo, o cara desculachou, montou uma banda, pô. Gravou no primeiro disco do Gorila, tipo, Damon Albarn participou do disco dele, né? Desse disco, desse último. Mas esse é o que tem o Damon Albarn? Não, esse disco, essa música é uma coletânea, mas é desse disco aí. Tá. É desse disco. E, pô, a batida do cara é só ele faz, né, meu irmão? Teve a loucura total que, pô, depois eu conto mais, depois quando... Tony Allen, batera de Fela Kuti. Fela Kuti, mesmo. Sério. Yeah. You know what? I just want to tell you something about, you know, the relationship about, you know, man and woman, you know. Dutchie game, man. You see, you need a lot of endurance, patience, everything, you know, you have to put everything into this affair to make your own head work fine. When you work it out fine, everything's gonna be cool for you. Check it out, man. Some people don't like me, say I'm too cultural. Guess I'm supposed to roar, guess I'm supposed to ball. No, poke you all, and I hope you all understand if the dam breaks, I'll soak you all. Create my own category for free that you need to see, frequently. I'm living in my own world secretly. It seems like only music can speak to me. I'm deaf to the brand name and fame. It's nothing but a code name, gold chain. I faced it, wore it like a bracelet. My face lit when I heard Tony Allen click my helmet. Jumped off the spaceship, intrigued by the strange fruit, I taste it. Mama never told me to waste shit, bitter to the taste, so I quickly replace it. I detect movement and stay stiff. Who goes there? Speak up or get a facelift. And from the moment she appeared, nothing was the same again. Nope. We've only got words to hustle, we hand to hand, hustle man to man, bustle woman to man, hustle. Words to hustle, we hand to hand, hustle man to man, bustle woman. We've only got words to hustle, we hand to hand, hustle man to man, bustle woman to man, hustle. Words to hustle, we hand to hand, hustle woman to man, bustle woman. Slightly more delicate body. Ooh wee, ha. Sounds like a Teddy Riley song, but it's a Tony Allen song with more balance than the funk. Easy. I think it's a stature that captures the unique to make a rapture in me. Me. We dance in a circle of awe across the world floor and over the sea. She. Is she a person or a planet? I just don't know, but our worlds collide. Trapped in a bubble called pride. Inside, love is like carbon monoxide. And I haven't got a clue how to win, even if I'm supposed to. You know why? You know why? Some planets you will not get close to. Some planets you will not get close to. Some planets you will not get close to. Some planets you will not get close to. Some planets, some planets. We've only got words to hustle, we hand to hand, hustle woman to man, bustle woman to man, hustle. Words to hustle, we hand to hand, hustle woman to man, bustle woman. We've only got words to hustle, we hand to hand, hustle woman to man, bustle woman to man, hustle. Words to hustle, we hand to hand, hustle woman to man, bustle woman. We've only got words to hustle, we hand to hand, hustle woman to man, bustle woman to man, hustle. Words to hustle, we hand to hand, hustle woman to man, bustle woman. We've only got words to hustle, we hand to hand, hustle woman to man, bustle woman to man. Hustle, where's the hustle? We hand to hand, hustle woman to man, bustle woman. Infernal de Tony Allen, baterista de Fela Kuti, nativo até hoje, lançando disco, acho que esse o último aí que eu já mostrei aqui, já toquei aqui, que tem o Damon Alma do Blur, saiu no Brasil também. Se não saiu, ele tá, ele foi importado aí de alguma maneira tranquila, que chegou, tá isso, lojas, tem, né? Tem por aí. Porque depois ele chegou a vir tocar no... Essa parada, né, que vai rolar daqui a pouco. Porque ele veio tocar no Perk Pan em Salvador. E daí a gente foi fazer, tipo, me chamaram pra fazer lá o show e acabou que ele não pôde vir com a banda dele, daí o nego mixou o meu show com o dele, pra mim foi uma honra animal, que eu tinha visto o show dele já em São Paulo, tipo, e eu sou fã há um tempão, E me, tipo, a galera do Percupão, Suzano, Marcos Suzano, deu a manha de montar a banda pra eles, sabe? E daí, tipo, pô, chamei os caras mais afrobeat maníaco que eu conheço. Fora os caras da Nação que não estavam podendo, da Nação Zumbi. E daí veio isso, a gente fez o baixista do Mundo Livre, que é animal, o Areia, o guitarrista e vocal do Cidadão Chegado, Catatau, o Fernandinho Beatbox, antes dele estourar agora com essa parada no acústico do Marcelo e tal. E a gente fez lá, tipo, ao vivo, que a gente foi assim, a gente tinha tirado umas músicas dele, né, pra tocar. E daí, só um dia antes, que era passar de som um dia antes, no Teatro Castro Alves, bonitão, né? É maluco. A gente tocou assim, não. Quero tocar minha música, não. Vamos fazer música nova. Caralho, e agora? Vamos fazer música nova, exatamente. A gente ficou lá um pouquinho. Fazer o seguinte, ó. Vamos marcar um estúdio. O cara amarradão, velho. Babé amarradão. Marcar um estúdio agora, a gente vai lá tocar. A gente vai fazer o som. E amanhã a gente toca no show. Caralho, vamos lá, né? Porra, o mestre tá falando, vamos nessa. Peraí, vamos dar um corte epistemológico aqui, mano? Renatinha, pega aquele biscoitinho, né? Que é bom pra caramba. Na boa. Agora, o corte não é pro biscoito, não. O corte é o seguinte. Bernardo, esse cara que a gente tá falando, Tonela, fala de novo quem é o cara. Porque é a Tonela, né? O piloto de baratinha. Fala de novo. Não, é só, tipo... Entre o... Sei lá. Não tava nada. O cara tava cheio de biscoito. Entre os cinco maiores bateristas do mundo, todo o tempo, considerado, tipo, o cara é um mestre dos mestres. O cara fez uma parada que não é fácil, que o cara inventou uma batida, sabe? Olha ele aqui. Falou que tinha, né? Como acabou, cara? Tony Allen, baterista da banda de Fela Kuti. E maestro, né? Era maestro da África 70, que era, pô, a banda principal do Fela Kuti de todos os tempos. E daí, daí rolou essa parada. Daí a gente fez as músicas e pode até começar a tocar aí, ó. E daí é isso aí, pô, tocar aqui em primeira mão aqui. Tinha nem mixou nem nada, tipo, parado, pô. Tá só. A gente gravou ao vivo mesmo como tava. É isso que estão ouvindo agora aí. A gente vai mixar ela, fazer umas paradas e tal, ver se lança ela lá e aqui também, né? Um pouco. Ele dava o groove e a gente ia entrando na parada, construindo tudo na hora, gravando todo mundo junto. Isso lá em Salvador. Conseguimos um estúdio. Simplesinho, 16 canais ali. E a batera? Gravamos. Não, batera feita ele no estúdio aqui, mas a gente lá trouxe, de fora. Ele trouxe as paradinhas? Não, ele trouxe as caixas, as paradas dele, exatamente. E, porra, foi uma. Além de ser uma honra, foi de um aprendizado, né? Porque, pô, o tempo é muito louco, né? Tipo. Pô, deixa comigo isso aí pra tocar lá no Esquenta Tamborim do Odisseia, sexta-feira, cara. Tá, posso deixar, de repente, tem uma instrumental que tá mais tranquila, que não tem minha voz já dando os negocinhos. Abre às 9 horas na parada, imagina, na hora que a boquinha entrar lá, 9 horas tá rolando isso aqui, não tá bonito? Não, tá bonito, vamos lá, vamos ver. Só fazendo uma linha vocal numa língua que só existe no meu planeta. Sei lá, mas vai não vencer. De na lã, não vencer, não ensina. De na lã, quando descer, da luz. Vale, garalho, não dança. Zale, garalho, não dança. Thank you.

don't fret, fret, la, la, la, la. Responsa. Festival de grosseria, hein, meu amigo? Acabando o milho, acabando o milho, acabando a pipoca, apesar do Nandão deu uma capotada aqui, né? Totalmente emmanguaçado. Não está em condições físicas e morais de assumir o micrófono da Rádio Cidade. Então a gente vai invadir. Vamos invadir. Rapaz, mas o Bernardo. Que espetáculo, hein, cara? Tá bom, essa parada é boa zona, cara. Então é premiere absoluta, né? Absoluta. Nunca tive, pô. Cone Sul, Velho Continente, nada, Ásia. Total. Tony Allen e músicos brasileiros fazendo um groove infernal aqui no fundo, uma outra levada, né? Isso, já a segunda música que a gente gravou. Relativo pouco tempo atrás. E tudo ao vivo. Ao vivão mesmo, sem caô. E aqui vocês no estúdio se juntaram, não sei o quê, passaram o cardápio e atacaram. Na real foi assim, o Tony Allen chegou e falou, pô, vamos fazer assim que ele falou, coordenou, o cara é maestro, né, cara? Eu toco, dois compassos, entro baixista, dois compassos, entro guitarra, dois compassos, a gente vai entrando, a gente vai inventando. E deu, cara, foi, deu nisso aí, a gente não passou a música antes. A gente não fez assim, tipo, vai ser assim, vamos tocar. Tipo, rolou, sacou? Por isso que os caras que eu chamei foi meio que por isso também que eu sabia que os caras eram sinistros, sacou? Tipo, pra poder desempenhar isso aí mesmo, não poder mijar fora do pneu com o mestre lá. Se fizer fora do pneu, o negócio fica esquisito. Fica feio. Olha, aproveitar então essa preciosidade, essa pepita aqui ao fundo, para dar os dois felizardos que faturaram ingresso duplo para sexta-feira no Teatro Odisseia Ronca Ronca. A Tainá Campos, que deu como ideia de couve para o Benegão e os seletores frequência, nada mais, nada menos que Love You, Tear Us Apart, Joy Division. Responsaço. Eu tenho disco, tenho vinil dele. E o outro, filme. Sérgio Verasteg, que deu como ideia o No Fun dos Studios. Bom pra caramba também, sou um egg pop maníaco, vou te dizer, viu show e tudo aqui, foi clássico. Podia fazer uma versão No Fun, Will Tear Us Apart, né? Estourar as duas. Promoção valendo até meio-dia de amanhã pelo site da Rádio Cidade, né? www.radiocidade.fm. Pagaram a conta lá do provedor, lá? Sim. O mato não mata o homem, coitado não dorme mais. Se você viu, o teto caiu, traz trégua, traz paz. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não. O mato não mata o homem, coitado não dorme mais. Se você viu, o teto caiu, traz trégua, traz paz. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei. Mas segunda-feira que vem a gente tem que voltar essas gravações. Temos que mostrar. Imagina o camarada que não ouviu por algum problema o programa hoje. Porra, o Bernardo foi lá, tocou a gravação de uma rapaziada cascoderma brasileira, ele no meio com o Tony Allen. O cara se mata. O cara se mata. Vai ver a lista da. Exatamente. É. Amanhã entra lá no site do Ronca Ronca, depois na Rádio Cidade, vê a lista das músicas. Tony Allen, Benegão, não sei o que, babaca. Pô, qual é o edifício mais alto que tem no Rio? Sei lá qual é, vai se atira lá de cima. Aliás, falar em edifício, hoje eu vi, antes de vir aqui pra rádio, a reprise do documentário lá das Torres Gêmeas. Meu amigo, que situação. Eu ainda não tinha ouvido nenhum relato de alguém que tivesse, assim, no 85º andar, onde a asa da porra do avião passou na orelha do caboclo. Tirou o óculos do cara. E o cara ali ficou ali. Caraca. Doideira. Não é brincadeira, não. Mas, Bernardo, a gente tem um pacto aqui com a nossa torcida de até dia 23 de outubro, quando Declan McManus, Elvis Costello se apresentar no MAN e mostrar alguma coisa dele. Tá ligado? Vamos nessa. Precisamos visitar nossas duas asas. Elvis Costello gravado ao vivo junto ao Attractions, a banda de fé de Elvis, gravado no El Mocambo em 1978. E uma informação interessante para quem está ansiosamente aguardando a chegada do Elvis Costello aqui: ele vem com uma outra banda, The Impostors, que é quase o Attractions. Vem o tecladista, esse caboclinho que faz esse som de churrascaria espetacular, e pianista da pesadíssima, né? O Steve Naive. Vem o batera, tem 2 metros de altura, toca um kitzinho tamanho de uma tampa de Coca-Cola. O Pete Thomas. E não veio o baixista original do Attractions, o Bruce Thomas. Que era um demônio. Veio uns outros caboclos aí. Esse baixista aí. Agora, pro Bernardo, que gosta dessas coisas obscuras da música, o Bruce Thomas, que é um puta baixista, dá um show nessa música. O cara destrói essa música. Grosseria total. Esse cara, rapaz, olha como as coisas são. Ele pertencia a uma banda no início dos anos 70 chamada Quiver. Bruce Thomas. Tá ele aqui, ó. Olha a carinha dele nesse vinil. É ele aqui, ó. E essa música que a gente vai ouvir é uma música composta por ele nesse disco do Quiver. Eu acho que é o primeiro disco do Quiver. Uma banda de quinto nível, né? Em termos de conhecimento. É, pode crer. Boa pra caralho. Olha só que beleza. Mas o Bruce Thomas canta e é o autor dessa música, Back on the Road. Segura só, é o baixista do Attractions. Quem gosta desse lado obscuro do Ronca Ronca, o forte do Quiver, esse é um disco de 71, é bom repetir, era o guitarrista, o tal do Tim Renwick, que toca pra Meirelles, né, meu amigo? Pode crer. Sentiu firmeza na banda do Bruce Thomas aqui? É bem certo. Tem várias partes na música. É. A parte de Alves Costello, gente. Nandão se preparando pra assumir o micrófono da Rádio Cidade, né? E aqui já é ele, o Bruce Thomas, baixista original do Attractions com o Elvis Costello em 78. 7 anos depois dessa Back on the Road. Bacana essa música do Quiver, né? Valeu. Bernardo, agradecer a sua presença aqui. Ah, mano, foi E já de antemão agradecer a presença sexta-feira lá no Teatro Odisseia. Foi, pelo amor de Deus. Não foi à toa e não foi. Não foi aleatório. Não é sem razão que você está junto com a gente nessa comemoração de um ano. Temos mais história que o Walt Disney pra contar. Pode crer, meu. Você acontece desde os 4 programas aqui, pelo menos. Então, espero que a rapaziada compareça para prestigiar o Bernardo, um ano do programa aqui. Demi estará lá no seu modelito. Olá. Seu modelito menstruação, né? Aquela. Já viu ele? Comprei uma camisa. Já viu ele de White Stripes? Não. Coisa de louca. Comprei uma camisa nova pro evento. É mesmo? É. Qual a cor? Eu vou conhecer a mulher da minha vida. Qual a cor? É estampada. Estampada predominando o quê? Rosa. É mesmo? Espetáculo, hein? Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. My mother's child gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to leave me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him. In that rubber band main. No B. Oh, child. Why? That mean manish boy. I'm a man. I'm a full grown man. Your own lovers, man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Falar em grito, Johnny Winter grita feito um. Tá gravado ao vivo isso aí. Johnny Winter grita feito uma perereca na beira da lagoa, né? Você sabia que Rolling Stone se chama Rolling Stone por causa dessa música aí? É mesmo? Águas de Lamacentas, né? O Nandão, ele fez o dever de casa. É visto, esse é o Demi, lendária figura da Rádio Cidade. A partir daí, cara. Pô, eu tenho um vídeo, cara. Como é que é? Eu sou o maior rato. Eu já fui mais, né? É o rato de locadora que tá falindo. Os locadores estavam falindo, assim. Daí lá papava tudo ali, tipo, 5 contos, 2 contos. Daí peguei um vídeo do Moody Waters no festival do Newport, que ele abre com essa música, meu irmão. Lotado, assim, de, pô, parece uma onda, assim, cara. Sinistro pra ter. Muito clássico. Moody Waters, a saideira do Ronquinha. E o disco é produzido pelo Johnny Winter, né, meu amigo? É ele que fica gritando que nem filho. É ele que grita que nem uma perereca na beira do lago aqui. É vendo cultura total. Eu nunca ia saber disso se não tivesse vindo aqui hoje. Bom, Bernardo, obrigado então pela presença. Obrigado pela presença sexta-feira lá no Teatro de Sé. Tudo em sêmen, hein? Pô, tudo em sêmen, Totão. Mais uma vez, informar a nossa torcida que, no máximo até quarta-feira, rapaziada da internet estará sendo comunicada, né, a relação dos vencedores. A turma que ligou pra cá será comunicada pela Renatinha. também até quarta-feira, para que todo mundo se prefere, se prepare, se vista à vontade, né? Conforme o Dan falou, que adquiriu uma camisa rosa. É um evento que vai parar o Rio de Janeiro. Puta, que sério. Obrigado, beijinhos. Sexta-feira a gente se vê. E quem não puder estar presente lá no Teatro do Sem, segunda-feira estamos de volta aqui ao vivo, a cores, com molho ferrugem. Hein, Bernardo, mais alguma informação? Cara, é isso, pô. Muito feliz de estar aqui mesmo. Pô, 100% felizão mesmo, que é, como eu disse antes, esse programa aqui me deu vontade de ouvir rádio de novo. E aliás, a porta está sempre aberta. Você circulando aqui pela Presidente Vargas, é só subir e a gente. Não, se a gente conseguir acordar o porteiro. A porta está quase sempre aberta. O porteiro eletrônico aqui do edifício da Rádio Cidade. É a última tecnologia de portões eletrônicos. É uma coisa. Não, é um satélite. Ele liga, cai ali, Cariri do Norte, manja ali, logo ali. Depois atravessa. Dá um choque no dedão. Sinal atravessa, cai em Kinshasa. E depois o camarada se toca e abre a porta. Beijinho, papai. Segunda-feira a gente volta. Tchau. Valeu. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.